Declare nesta noite o seu amor a Deus. Declare nesta noite em voz alta, dizendo: Tu és precioso, Senhor. Eu te amo de todo o meu coração. Ele está vendo onde você está. Aonde você está nos assistindo agora, Deus está com você. Declare a Ele o seu amor. Eu te amo, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha vida, de toda a minha alma. Fale com o Senhor. Obrigado, Jesus, por seu amor. Obrigado por tudo. Tu és precioso para mim. Sobe a ti.